Boa noite, pessoal. Vamos começar, que o Alan foi acompanhar os rapazes lá, e aí a gente vai introduzindo. A gente tem aqui a Adriana Ventura e o Gabriel Ventura, que é filho dela, tá? Aí a Adriana vai se apresentar, vai falar da história de vida dela. O Gabriel é formado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade de Sheffield e em Direito pela University of Law de York, ambas na Inglaterra, onde ele viveu nos últimos 10 anos. E a vida deu uma volta, trouxe ele de volta para ajudar a mãe no jornal, né, que é um negócio de família, é um jornal tradicional da nossa região, é acho que o maior jornal do nosso norte-sul fluminense, né? É. Então, eles vão falar aqui desse desafio de pegar um jornal que já existia e dar uma marca própria, dar uma virada, dar uma modificada, que eu, como assinante do jornal, digo que já percebo muito claramente e de uma forma bem positiva. Tá? Aproveitem bastante, alunos de jornalismo, especialmente. Tá? Jornalismo é mais fraco mesmo aqui. Bom, boa noite, meu nome é Adriana. Estou muito feliz de estar aqui de novo, já é a segunda vez que eu venho a essa universidade. Na primeira vez foi uma homenagem ao meu pai, que tinha recém falecido. E dessa vez a gente veio para falar um pouquinho do jornal. Eu não mandei para a Cristina meu currículo, que eu acabei de dizer para ela. Primeiro que eu não tive tempo, que existe um currículo, mas que eu não sou um bom exemplo pro meio acadêmico, porque eu não me formei. Não cheguei a terminar jornalismo. Então, não sou um bom exemplo para vocês, mas, enfim, por uma boa causa. Eu não me formei porque engravidei e nasceu meu filho maravilhoso, que tem todo esse currículo maravilhoso e que está aqui para me ajudar. Então, não deve ter sido de tudo uma grande perda de tempo. Né? Estar hoje na direção do jornal é uma situação... Eu já estava trabalhando com meu pai, que eu tinha tido algumas tentativas. Dessa vez, eu já estava no jornal há 2 anos, na parte comercial, sem poder fazer nenhum muito avanço. Meu pai tinha 82 anos, a gente não pôde muito avançar em nenhumas inovações, eu estava, né, ligado ao meu pai, e com o falecimento dele, foi a oportunidade de a gente poder fazer algumas mudanças no jornal. Quer dizer, são coisas que tristes, mas que acabam dando a oportunidade de a gente até descobrir qualidades que a gente tinha. Nossa família é de jornalistas, né? O meu avô é um dos fundadores desse jornal. Esse jornal foi feito na cozinha, literalmente no quintal da casa do meu avô, onde eu e toda a minha família, minhas primas, brincávamos com o jornal sendo feito lá. Então, se tem alguma coisa para dizer que realmente está no sangue, falta uma formação. Quem sabe eu volto para o meio acadêmico, que é um bom estímulo, quem sabe, né? Então... Mas tá no sangue, realmente, estava quase tudo muito pronto. A gente tem muito o que fazer, tem uns grandes desafios com jornalismo, um jornal de interior, especialmente, que é um jornal difícil de sobreviver, né? São poucos jornais que ainda estão aí no interior nativa. Então, enfim, eu vou deixar o Gabriel, que fez uma apresentação. Eu, na verdade, fiz uma cirurgia, não posso nem falar muito. Mas dizer que eu estou aqui com muito prazer e feliz de estar podendo celebrar também uma parceria com a universidade para futuros estagiários, que eu acho que isso vai ser muito bacana para nós dois, para ambos. Vou passar para o Gabriel, que vai fazer uma apresentação falar um pouquinho sobre jornalismo. Oi, boa noite a todos. Antes de tudo, eu queria explicar um pouco do que foi essa apresentação, que eu fiz um pouco corrido também. E já vou advertendo que não vai ter vídeo, não vai ter brinde, não trouxemos nenhum jornal para dar para ninguém, infelizmente. Se souber, na próxima eu vou lembrar. Mas o que eu tentei pescar um pouco nessa apresentação foi só o lado do que é a Voz da Serra, mas o que é o lado da mídia impressa em geral, em jornais, né? Eu acho que isso aqui, o exemplo dessa sala, é uma coisa muito clara do que é o jornalismo impresso no momento. Conversando com o pessoal no jornal, você costuma ouvir opiniões de que os alunos de comunicação hoje em dia já não estão mais interessados em jornal. Isso é uma coisa que não é só do Brasil, isso é uma coisa mundial. E é um pouco do que eu estou tentando passar também. Os dados que eu busquei aqui, muitos são de fora até, dos Estados Unidos, porque achei que foram mais fáceis até de encontrar informação do que na informação brasileira. E a ideia é de que tudo que acontece nos Estados Unidos, eles estão muito além do que, de onde estamos no momento, mas é um momento onde estão passando por uma coisa onde ainda vamos chegar. Então, para sabermos onde estamos, eu acho que é um interessante saber o que está acontecendo com a indústria, né? Então, como eu passo, por favor. Eu acho que o importante para nós é saber que o desafio da mídia, da mídia impressa, é para todos, não é só jornal, são revistas também, e a própria, vamos dizer, internet. Mas acho que, antes de tudo, temos que entender o novo mercado, um mercado que hoje em dia temos uma internet que cada vez está mais presente no dia a dia das pessoas, e de uma forma ou outra, estão abandonando veículos tradicionais para migrar para esse novo meio. Só para vocês terem noção, existem, segundo o World Association of Newspapers, que é um órgão que coleta a informação de todos os jornais do mundo, existem 2,5 milhões de jornais impressos no mundo. Já o equivalente na forma digital são 600 milhões. Então, é uma coisa que não dá nem para começar a quantificar, né? Então, temos que entender o que é esse novo mercado e onde se encaixa a mídia impressa. Porque, realmente, está, segundo algumas fontes, está morrendo, né? Eu não sei, vocês estudantes de jornalismo, qual a sua opinião sobre isso, mas o que temos impressão é que realmente está morrendo. Entendendo onde a gente se encaixa, temos que nos adaptar à nova realidade. Não dá mais para fazer o básico, o que foi feito tradicionalmente. Então, temos que buscar novas soluções de comerciais, de conteúdo, de estilo, de tudo. Por favor. Então, vamos começar. O desafio da mídia impressa, o declínio da mídia impressa mundial. Você tem aqui um gráfico, não vai dar para ver daí, está um pouco longe. O Brasil está aqui. Isso aqui são os dados, realmente não dá para ver nada, de 2008 a 2012 sobre a circulação de jornais impressos. Você vê que alguns países realmente ainda estão tão bem, como a China, a Índia e outros que, por exemplo, Luxemburgo, porque que ele está ali, eu não sei, com certeza tem algum motivo. Mas o Brasil está aqui com todos os outros mercados mais estabelecidos e maduros, já caiu um pouco. Está caindo nos últimos quatro... esse dado é até de 2012. Nesses quatro anos caiu 3,1% a circulação geral de jornais. Já no outro lado lá, você vê esses dois gráficos são do World Association of Newspapers. Você vê que só teve realmente... aqui, o mundo está aqui no vermelho. Uma queda na circulação de jornais em 2010. Fora isso, está sempre crescendo, mas você vê o mercado que realmente faz a diferença, é a Ásia. E isso que a gente não esquece. Então, a circulação de jornais, no geral, está bem alta. Está aumentando, aliás. Mas não é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos e na Europa, em particular, nos últimos 5 anos, eles perderam 17% de circulação, todos os jornais. E uma das razões é isso, o crescimento da internet, de fontes alternativas de notícia, e como blogs, sites, com certeza vocês são familiares com isso. E esse novo meio de acessar esse conteúdo para os smartphones e tablets e tudo mais. Para você ter ideia, de 2011 a 2012, o uso de smartphones e tablets para notícias aumentou em 86%. O dado desse ano ainda não existe, mas provavelmente alguma coisa parecida. Inclusive, eu li um dado, pesquisando algumas dessas coisas para essa apresentação, que em breve a África vai ter smartphone antes de ter eletricidade. Muita gente na África, por causa da difusão dos smartphones no momento. E com esse desafio da mídia impressa, de tá tudo morrendo, você tem aqui um site que eu achei também, não conhecia, que é um Newspaper Death Watch, que é um site que simplesmente só fica monitorando os jornais que morrem pelo mundo. E principalmente os americanos, né? Mas eles ficam monitorando tudo. Tem até que não dá, realmente não dá para ver também o famoso morra em paz, vive em paz, né? Morra em paz. É, e um exemplo clássico do que estamos falando dessa tendência mundial é o Lloyd's List, que provavelmente vocês não conhecem, que é um jornal mais antigo do mundo, que ainda está em circulação, né? E eles anunciaram que vão terminar a edição impressa agora em dezembro, né, vai ser a última, porque apenas 2% dos leitores desse jornal, que é muito específico, ainda utilizam somente o jornal impresso. Eles já migraram para a mídia, para a internet, né, para websites. Então, eles preferiram cortar custos, como vários outros jornais, e focar somente na presença online. Outro fato que é bem clássico desse debate, né, do declínio dos jornais é a diminuição de anunciantes e percentual da verba que é destinada a jornais. Esse gráfico da esquerda aqui é brasileiro, acho que é um dos poucos aqui dessa apresentação que é do Brasil. E você vê que aqui não dá para ver também a data, mas de 95, se não me engano, e até 2012, foi caindo vertiginosamente, né? E o do lado ali também, a mesma coisa, né? A queda do anúncio impresso e o pouco aumento do anúncio online, que teoricamente é o que faria diferença nesse mundo de migrando do papel para a tela do computador, né? Então você vê que os anunciantes estão caindo e não estão repondo nenhum dos valores com anúncios online. Isso é insustentável, é por isso da crise do jornal. Um quizinho para todo mundo, né? Eu ainda pus uma dica. Alguém sabe qual é a coisa em comum entre esses três homens? Fora o fato de eles serem muito ricos, claro. Por favor. O Jeff Bezos é o dono da Amazon e acabou de comprar o Washington Post por 250 milhões esse ano. O John Henry ele é um empresário americano, é dono do Red Sox e do clube de futebol Liverpool. E comprou o Boston Globe por 70 milhões também esse ano. E o último é o Oráculo de Omaha, um dos investidores mais conhecidos do mundo. É um dos homens mais ricos também. Comprou 28 jornais por 344 milhões nesses últimos 2012, 2013. E, então, se é uma indústria em declínio... Alô? Opa, desculpa. Se é uma indústria em declínio, esses investidores estão entrando nessa por quê? Ninguém entra para perder dinheiro, né? Principalmente o Buffett, que ele é investidor, né? E o Buffett, a diferença entre os dois é que ele está focando em jornais locais, não em jornais de grande circulação, porque ele acredita que ainda existe um mercado para isso, um mercado que, sem dúvida nenhuma, é menor, mas não quer dizer que não exista um mercado. Só um mercado diferente. A pergunta de será mesmo o fim, partindo disso, é o declínio da indústria não é só do jornal, são das outras mídias também. A TV aberta, a TV fechada também vem sofrendo com isso. O jornal, por acaso, é um dos que está caindo menos. Muita gente nem sabe disso. Então, estão todos caindo, mas o jornal menos. Então, talvez não seja o fim. E um estudo desse que eu achei da Nielsen e do Newspaper Association of America é que aponta que o anúncio dos jornais ainda são os que dão mais certo, os mais eficientes e, além disso, são os que menos irritam. Então eles ganham dos dois lados e, ao mesmo tempo, a gente viu o gráfico anterior dizendo que os anunciantes já não se interessam tanto por jornal. E não dá para entender muito por que será isso. Você vê logo lá em cima, o topo está o jornal local, o jornal nacional, e os mais chatos são a rádio local, e a rádio e mídias sociais, que as pessoas costumam não gostar de anúncios em mídias sociais. Tem um alto índice de rejeição de 46%. Então, a questão de se é realmente o fim é relativa, né? Aí um pouco da história, passando já para um pouco mais específico, em vez de falar da indústria em todo, um pouco mais sobre o jornal. O jornal foi fundado em 1945 por um grupo de amigos, de correligionários do PSD, e num momento turbulento pós-Segunda Guerra, e acabou dando certo e foi ficando, e acabou sobrando na mão do meu bisavô, Américo Ventura Filho, que foi diretor por 30 anos e fez aquele jornal por 30 anos com um tipógrafo só. E, com a morte dele, o meu avô, o Laércio, assumiu o comando do jornal, onde ficou por 40 anos, até a morte dele agora em fevereiro, quando a minha mãe assumiu o jornal e eu decidi voltar para o Brasil para dar uma ajuda. À direita ali, a primeira edição do jornal. Opa, passou. Então, o jornal em fevereiro de 2013, como a gente o encontrou, né? E a partir de agora não é nada que eu estou falando é uma crítica, são só coisas de cidade pequena, de interior, e de como as empresas, que aqui tem um pouco do lado familiar, né? E é mais uma família do que um negócio, e como encontramos, né? E uma das coisas principais era uma administração totalmente centralizada na figura do meu avô. Que tinha 82 anos. E ele fazia de tudo, ele lidava com tudo mesmo. Ele lidava desde responder, ou saber o que acontece com as cartas dos leitores, até lidar com políticos e o que acontece na política da cidade. Encontramos também a falta de processos, que não tem processo para nada, tudo era feito, até porque ser um jornal pequeno, as coisas eram de passada de boca a boca, não havia muitos processos. E externamente também não tínhamos nenhum processo para lidar com outras pessoas, distribuidores e colaboradores. Havia uma falta de clareza em algumas das funções, também por décadas das pessoas que estão ali, muita gente está ali há vários anos, foram acumulando funções que não eram necessariamente da área delas, mas aquilo foi ficando e acabou ficando desse jeito. Eu cheguei a fazer um questionário com o pessoal do jornal para saber algumas informações, que eu também estava chegando novo e fresco, não sabia de muita coisa, não tenho um lado jornalista nem de lidar com o jornal. Então, queria aprender um pouco mais, e uma das coisas que descobrimos é que todo mundo, com uma exceção que está aqui, que é o Vinícius Gastim, todo mundo fazia função dos outros. Ele diz que não fazia, mas faz sim, porque ele abre porta de vez em quando. Mas isso foi uma coisa que descobrimos, que também não havia lá. Havia também um uso ineficiente de algumas funções, tínhamos gente demais fazendo certas coisas e não focando em certas outras coisas. Tentamos ver como poderíamos mudar um pouco isso. Tínhamos equipamentos bem antigos, fizemos compras de cadeira, de computadores, etc. E havia uma ausência de departamento comercial, que eu acho que esse é um dos principais fatores Isso é uma das principais coisas que a gente tem que se preocupar no jornal. Nunca houve um interesse buscar ativamente anunciantes. O jornal sempre teve anunciantes que vinham a ele. Mas você vê que a indústria mudou bastante agora. Então, é muito mais competitiva. Então, temos que realmente focar um pouco mais nessa parte comercial. Como encarar o desafio em Nova Friburgo? Entendendo aquele contexto mundial do que está acontecendo com a mídia impressa e com jornais, nós também temos que nos pôr nesse mundo. O que é esse jornal? Somos um jornal de interior, né? Então, o que realmente afeta o mundo vai nos afetar, mas, ao mesmo tempo, estamos um pouco insulados de toda essa, de tudo que acontece. Temos, vamos dizer, 10 anos aí até que tudo aconteça, mas isso cada vez mais vai se acelerando com o advento da internet e de mídias sociais, etc. Mas temos que buscar sempre estar na vanguarda do que está acontecendo na indústria. Pelo menos tentar isso, né? E uma das outras coisas de Friburgo, ou de qualquer cidade de interior, aliás, um membro da família, o Zuanir, costuma falar muito de que fazer jornal no interior é muito mais difícil do que fazer jornal grande, é exatamente uma dessas coisas, que é a proximidade que você tem com seus anunciantes e a proximidade que você tem com seus leitores. E a percepção de que o jornal significa para cada um deles. Para um leitor, ele acha que a gente é o saque da cidade. A gente recebe tudo de lá. Resolve isso aqui para mim, resolve isso aqui. A gente acaba resolvendo muitas das coisas quando lida com energiza, com águas, alguma coisa assim. Mas não dá para fazer tudo também. As pessoas, às vezes, querem saber que dia é um evento ou como eles fazem para se registrar e não sei o quê. Podia ter trazido alguns exemplos. E os anunciantes, da mesma forma, eles acabam achando que a gente é uma relações públicas deles, né? Então, se tem alguma coisa que está ruim, mas pô, não dá para quebrar um galho, não botar isso, não sei. Ou também o outro lado, que é, pô, já anuncia aí, dá uma força aí, faz uma matéria sobre isso. Então, essa relação de proximidade você acaba tendo que fazer um pouco de jogo de cintura sempre. E a outra coisa que tem no desafio de Friburgo é a geografia, que é o fato de o centro estar muito concentrado aqui, mas tem os outros distritos acabam ficando um pouco mais longe, acabam tendo um pouco das suas idiosincrasias, do seu comércio e dos seus interesses. E o jornal A Voz da Serra, a percepção é que é um jornal bem do centro e adjacências, não é muito que vai muito longe. E é uma coisa que a gente está querendo mudar também. Por favor. Então, o importante é saber que o passado, o jornal é o que é, porque tem anos e anos de credibilidade, foram construídos há muito tempo com muito suor. Então a gente não pode esquecer isso e mudar da noite para o dia e tentar ser outra coisa. Temos que sempre ficar preocupados com o que é o passado. Mas como a gente consegue fazer isso, de manter o que é o do passado e ao mesmo tempo se modernizar? Acho que esse é um dos grandes desafios que temos no momento. Mudanças, as pessoas não gostam muito de mudança, né? Em Friburgo você vê tudo que tentam mudar, alguém reclama de alguma coisa. Exemplos, desde que eu estou aqui há 5 meses, foram relacionados a trânsito, mas foram a Ariosto, a mudança da mão do Ariosto, o horário de carga e descarga. Todo mundo tem uma opinião e não dá para mudar nada se não realmente mudar, né? Então, é isso que a gente tem que tentar ficar sempre focado no passado, mas pensando no futuro. Temos que nos adequar às novas regras da indústria, que são essas que vem falando disso, de mídias sociais, internet, como a gente lida com as pessoas. O jornal, hoje em dia, não é mais uma coisa de apresentação, é muito mais uma coisa de colaboração. Temos que escutar os leitores muito mais, porque os leitores querem ser escutados. E temos que, com certeza, continuar o que o jornal faz melhor, que é dar informação todo dia. Por favor. Então, pensando no futuro, o que começamos a implementar, e espero que em 2014 tudo realmente venha a se concretizar. Começamos com governança corporativa. O fato de aquilo que eu falei das funções, não terem funções certas, não ter uma hierarquia, centralização, às vezes acaba um pouco de faltando, como se diz, faltou a palavra. Não faltou saber a quem você se reporta, saber onde você está naquela empresa, quem está acima, quem está abaixo, quem está do seu lado, com quem você tem que se comunicar para provar certas coisas. Então, pensamos nisso. Estamos tentando implementar também um plano de carreira que não havia, organograma, entre outras coisas. Processos internos também, aquilo que eu estava falando, de saber como as coisas devem passar, como as coisas devem ser respondidas, quem é responsável por certas áreas, etc. Começamos também melhorias em layout, design gráfico, que também é uma área que não era muito focada no jornal. Inclusive, o Light foi bastante redesenhado, né? E esperamos poder fazer ainda até mais. Estamos até pensando em contratar um design gráfico para ajudar com isso. Temos que ativar a área comercial, porque realmente não tem como existir sem isso hoje em dia. Melhorar relacionamento com os assinantes. Os assinantes, outro dia alguém foi reclamar, pô, nunca ganhei nada da Voz da Serra, assino a Voz da Serra há 30 anos. Realmente, é falha nossa, vamos ter que dar um jeito de ver como a gente pode, e que seria um bom presente para todos, né? E criar realmente uma área de assinatura que seja mais profissional. Acho que acabou do jeito que foi crescendo, foi ficando, e vamos dar uma guinada nisso. Revisão de relacionamentos comerciais, porque as coisas já vieram prontas, né? Mas não necessariamente são as melhores coisas. Então estamos aos poucos renegociando certos contratos, estamos pensando como melhor comprar coisas para o jornal, como lidar com parceiros, etc. Uma das outras coisas que a gente quer fazer é a criação de novos produtos. Eu botei um exemplo ali que foi um produto que vai começar, fizemos para o Dia das Crianças e estamos tentando ver se vai emplacar para um público infantil e de pais e educadores. E entre outras coisas, tipo caderno de classificados, novamente olhando para o passado. O classificados é uma coisa que está morrendo com a internet. Ninguém mais tem classificados em papel. Está quase acabando. Empregos, então, quase não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que o jornal é muito deficiente no momento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, embora seja atrasada, nós temos que fazer porque não existe. E no mercado, novamente, por ser um mercado de interior, ainda há um público-alvo para isso. Ainda há um interesse nisso. Então, isso é mais um. Uma outra coisa é de pensar em como a gente pode fazer uma ponte com esses outros distritos mais longe, um Lumiar, um Campo do Coelho, o que seja, e trazer esse pessoal para os Voz da Serra também. Então, estamos pensando em redicionar certos produtos para o público-alvo, que seja um light um pouco mais focado no público feminino. Vamos pensar em fazer isso cada vez mais e atingir o público-alvo da maneira correta. E isso chama anunciantes também. E é isso que a gente está fazendo muito. Cada semana é uma coisa e cada semana é uma briga. Então, a gente está tentando fazer uma coisa que tenha continuidade. Uma outra coisa é que começamos a atuar mais ativamente na área de mídia social. Contratamos uma pessoa só para fazer isso, porque não existia. E, hoje em dia, o jornal realmente depende de mídias sociais. E estamos planejando melhorias no portal da Voz da Serra, que hoje em dia é um problema que é até um pouco contraprodutivo, né? Que o site da Voz da Serra, ele canibaliza o próprio jornal, porque ele só repete o que a gente tem no impresso. Então, se você leu no site, você não lê no jornal, e vice-versa. E é isso é um problema, porque tira os nossos próprios leitores do impresso, que é o que realmente dá dinheiro, né? E outra coisa é a criação de blogs e conteúdo específico, que vai ser uma das melhorias do portal, de tentar fazer áreas de conteúdo específico para certos públicos. E áreas para interagir cada vez mais com os leitores. Então, voltando, esse slide foi o segundo slide, mas eu queria voltar a ele, que é, precisamos de novo, para ganhar esse desafio, entender o novo mercado e como a gente se encaixa nele, como a gente vai como vamos funcionar daqui para frente. Temos que nos adaptar à nova realidade e buscar novas soluções. As novas soluções, às vezes, não são necessariamente novas ou inovadoras. Às vezes, são coisas que são antigas e tradicionais, como classificados. Não estou falando que é isso que vai salvar o jornal ou que vai fazer nada, mas é um produto que, de repente, para nós é novo. Até existe, mas seria um novo produto. Então, eu acho que é isso. E, finalmente, onde queremos chegar? Queremos chegar no ser um jornal moderno, que continue dando notícia para todo mundo, que tenha credibilidade e a influência que tem na cidade. Queremos aumentar e criar um vasto conteúdo para todos os públicos, porque bom, tem de tudo em Friburgo, como em todos os lugares, né? E eu acho que o jornal está cada vez mais focado no público mais velho, porque os jovens realmente têm caído. A uma estatística que eu tenho que a leitura de jovens nos últimos 2 anos caiu 16%. E porque esse público está migrando para a internet e para esse long tail, que é a expressão de 600 milhões de sites, então você acaba indo para um desses. E temos que pensar numa presença online mais eficiente, que não seja necessariamente o jornal A Voz da Serra na versão online, seja um conteúdo que produza outros conteúdos, seja um veículo que produza outros conteúdos, e que tem uma vida própria, inclusive. E pensamos em mais parcerias entre o jornal e a iniciativa privada para fazer projetos para a cidade, e já estamos com alguns, sempre nos procuram para ajudar, e temos que ajudar mesmo, que é o jeito de melhorar a cidade. E essa era a principal, mas e agora falando um pouco do estágio, não tem muito o que falar, mas... Por favor. A Voz da Serra nunca teve um programa de estágio formalizado. Isso é por várias razões, né? Mas sempre, com certeza, tivemos alguns estagiários, mas não necessariamente uma coisa formalizada. Então, buscamos a Estácio para pensar como a gente poderia trazer sangue novo para a redação. A Estácio se disponibilizou a ajudar com tudo que fosse possível, e a ideia é atrair os melhores talentos para o jornal, como já temos feito. De novo, citando o Gastim, ele é um dos tops lá, e ele é um aluno da Estácio. Então, queremos trazer o pessoal para a mídia impressa, porque não tá, realmente está... Tá todo mundo querendo jornal, televisão. A minha tia, que também trabalha no jornal, a Dalva, deu aula, e ela falou que na primeira vez que deu aula, ela perguntou para os alunos que eles gostariam de fazer, que parte da mídia eles gostariam de ir. E disse que foram 5 ou 6 que levantaram a mão para falar que queriam fazer jornal. Todo mundo quer rádio, televisão hoje em dia. E numa cidade como Friburgo, onde tem 5, 6 TVs a cabo, realmente tem mercado para todo mundo. Mas, então, para saber que ainda existe um mercado impresso e que estamos lá e que gostaríamos de ter os melhores talentos lá. E é isso. Obrigado. Espero não ter chateado muito. Então o endereço aqui, o nosso endereço de e-mail, se você quiser entrar em contato, se não quiser perguntar nada aqui, e o nosso endereço de site, etc. Se tiver alguma pergunta. Boa noite, meu nome é Isabela. Eu queria saber, porque parece que vai ter uma prova para... Não é prova? Eu queria saber como é que vai ser essa entrevista para o estágio. Então, ainda estamos em processo de definir como isso vai ser feito com o professor Marum. Ele que sugeriu até um monte de prova, aí eu era até meio contra, mas ele falou, não, mas assim o pessoal gosta, não sei o quê, mas vamos ver. Então, de repente, vale a pena. Mas, como não sei como está o interesse também, temos que ver, mas vamos entrar, vamos dar mais detalhes em breve. Boa noite. Meu nome é Tomás. Gabriel, é muito comum, jornal de interior principalmente, ter relações políticas, não necessariamente com a prefeitura, mas com a prefeitura, com a Câmara e tudo mais. Costuma ser muito comum que venha uma verba ou para publicar atos oficiais ou para publicar publicidade e tudo mais. Como é que você vê isso assim, essa relação depois até de fevereiro para cá, de tudo que vocês passaram, a gente que acompanha o que o jornal passou, essas mudanças que estão vindo acontecendo, qual a importância dessa relação com o Estado enquanto governo, né? Até que ponto isso faz bem ou faz mal para a posição do jornal? Independente do fluxo financeiro que tenha, até que ponto isso influencia ou não influencia no dia a dia ali do jornal? Obrigado. Acho que, bem, antes de tudo, se formos parar para pensar nessa queda de anunciantes e tudo mais, os nossos principais anunciantes são a Câmara e a Prefeitura. Então, nós temos que ter uma relação com eles, até porque é uma relação comercial, né, de lidar com o dia a dia de um jornal, de receber os anúncios, como é que a gente põe, paginar, etc., os atos oficiais. Então, existe sim uma relação, sem dúvida nenhuma. E até que ponto isso influencia, isso é difícil de dizer, né? Porque eu não sei até que ponto a percepção dos leitores, que a gente também recebe muito isso de reclamação, tanto de um lado quanto de outro, de falar que a gente é chapa branca e muito de falar que, porra, não faz nada, não sei o quê. Então, é meio, a gente fica nesse samba do crioulo de querer, do jogo de cintura, de saber que a gente é um jornal que é independente e que tem toda a isonomia de saber que temos que dar a notícia, mas ao mesmo tempo saber que tem aquele outro lado, de saber que se você põe uma notícia de certo político, o político de lá não vai gostar e vai vir reclamar, que é aquilo que eu estava falando na apresentação de anunciantes e de leitores. Você, como anunciante, você pode ver a própria prefeitura, então ele entra nesse né, ou a Câmara. Existe esse jogo de cintura também. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Eu acho o seguinte, vamos tentar só para entender. Os atos oficiais, diário oficial, né, são vários, né, vários jornais. Existe uma concorrência, né, e as pessoas ganham essa concorrência. Deve ser tão importante que o Globo veio aqui para tirar da Voz da Serra, que é, por anos foi o diário oficial, por questões até, vamos falar a verdade, por questões até logísticas. É melhor ser um jornal da cidade, né? Acho que não está... Está falando? Ah. Enfim, não é um mau negócio. Tem que ser um bom negócio, porque senão o Globo não viria, tudo bem, com o seu último produto, que era um jornal expresso de, sei lá, quinta categoria, mas era do Sistema Globo. Interessou e veio aqui para ganhar uma... Não vou falar, porque se está ruim, não estou conseguindo. Não? Está saindo? Enfim, que eu não tenho muita... Então, eu acho assim, na verdade, um jornal de interior precisa... Essa semana que vem, nós estamos indo para um congresso chamado de Jório dos Jornais de Interior. O governo do estado, enfim, com vários deputados. O jornal de interior tem que ser fortalecido, sim. Nós não temos um jornal, nós não temos mídia suficiente, nem pública, que mantenha um jornal. Isso realmente não existe. Como manter uma isenção? Porque você entra porque aquilo é um negócio, né? Você tem uma... Como qualquer um vende areia, vende isso aqui, é um produto. A Voz da Serra é um veículo que vende, né, suas páginas, tem esse espaço. E o que me chamou muita atenção, quer dizer, quando veio esse jornal de fora, que sempre ameaçou, mas que veio um jornal que não tem nada a ver com Friburgo, né? É porque veio para acabar com o jornal do interior mesmo, porque a tendência é essa. Esse cara lá que comprou milhões de jornais, a tendência é acabar com os jornais do interior. O jornal Voz da Serra tenta ser, mesmo sendo, quer dizer, não é anúncio, ganhando, né, uma licitação oficial, tanto que perdemos e depois ganhamos, prestar esse serviço, porque isso é feito em qualquer... Isso é obrigatório, isso é necessário o órgão público fazer. E a gente tenta manter, desde pelo menos que eu estou lá, desde fevereiro, uma total isenção. Na vez que eu estive aqui, eu comentei na palestra que eu dei sobre o aumento expressivo da voz dos leitores. E que eu pretendia continuar e dar esse espaço, porque acho que era onde as pessoas poderiam falar. E eu sou feliz em dizer que até críticas a gente tem posto no jornal, do próprio jornal. A minha própria tia Dalva, que ele me ligou, minha tia Dalva Ventura, fez uma matéria e que sobre as praças, e foi super criticada, e a gente publicou, mesmo doendo, porque, mas vamos publicar, a gente tenta. Só que o que o Gabriel falou em algum momento, a gente não é o SAC de Nova Friburgo, nós somos apenas um jornal, poderíamos ter outro. Ninguém conseguiu ter um jornal em Nova Friburgo. Nós, né, meu pai conseguiu trazer esse jornal até aqui. Mas poderíamos ter outros jornais de oposição, jornais de, ligados a... No caso, somos só nós. Então, é muito fácil criticar, não sai na Voz da Serra, não bota isso, é chapa branca. A gente, se vocês querem saber, na verdade, a gente não consegue agradar ninguém. Então, porque às vezes a gente põe um negócio e chama atenção. Alguém da prefeitura manda avisar que saiu horrível, uma coisa que a gente falou, que a gente nem sabia que tinha. Então, na verdade, a gente tenta fazer um jornalismo isento. Claro que a gente precisa divulgar coisas da prefeitura. A gente não vai divulgar coisas que não vão acontecer. Mas as coisas que estão acontecendo, é necessário. Nós não somos um órgão oficial da prefeitura, não. Não somos. Temos essa obrigação de estar levando à cidade os problemas da cidade, as possíveis soluções. E muitas das vezes as cartas dos leitores nos dão pauta. E que talvez seja essa que seja a nossa grande função. Ali, procurar, quer dizer, não adianta o cara reclamar que o parquinho caiu lá, ou não sei o quê. É melhor eu fazer, ao invés de botar a carta dele, ou até colocando a carta dele também, fazer essa matéria grande sobre isso. Então, esse estreitamento com o leitor existe. Não me alonguei, mas querendo dizer o quê? Realmente, os jornais do interior, todos, tá? Nós fazemos parte de... E temos outros amigos, donos de jornal, todos vivem a mesma situação de Friburgo, todos dependem, muitos estão em Macaé, com muito mais dinheiro, com muito mais anúncios, sendo realmente atendidos pelo governo federal de uma maneira que nós não somos em Friburgo ainda, estamos buscando, é uma das coisas que a gente vai buscar. Essa mídia do governo, infelizmente, acabamos de ver aqui agora que saiu o pessoal de uma agência, você vê que estava cheia a sala, esse é o mercado, né? O Gabriel falou na apresentação dele que as pessoas não procuram mais o jornal para divulgar seus produtos. Isso é que a gente tem que mudar, porque, na verdade, a gente sabe que o jornal passa de mão em mão, ele tem muito mais, né, ele se multiplica muito mais, mas isso a gente tem que começar a mudar. Bom, mudei tudo, não falei nada do que você tinha me perguntado, mas eu queria dizer que estou até feliz de estar aqui, mesmo com poucas pessoas, eu fico pensando nisso, exatamente, mesmo que sejam poucas pessoas do seu interesse, está dizendo que tem muita gente, a gente fica feliz, vai ter espaço para todo mundo. Talvez não no mesmo momento, em alguns momentos, né? Não sei, a gente vai fazer um programa de estagiários para isso, para trazer essa possibilidade. A gente está com uma estagiária lá, por exemplo, que ótima pessoa, está aprendendo, vai ficar ali um tempo, até chegar a esse momento, né, de vir esse programa. E tem sido muito bom, é importante para a gente também estar convivendo com pessoas novas e mesmo com a própria, ainda não saber, ainda não ter um pouco, né, não estar afiada com uma redação. Mas isso é até bom, que é estimulante, porque é a maneira que você tem de ensinar, alguém vai fazer o copy dela. Tudo isso vai isso só areja o nosso espaço, só agrega. Então, com certeza, a gente vai esperar que venham muitos... como você, Daniele, Isabela. E só isso. Boa noite. Eu queria só falar uma coisa. Adorei quando o Gabriel falou uma coisa que eu sempre me pauto disso. O Zuenir falava, o Zuenir, como ele citou, a gente falando da credibilidade do nosso jornal e ser hoje que a gente tem a quantidade de anos, 68 anos, a gente está aqui. A gente foi muito tempo meu pai foi muito tempo gozado, porque as pessoas procuravam o social para sair na Voz da Serra, então diziam que era o jornaleco, e a gente entendeu, e meu pai entendeu isso muito bem, que as pessoas que chegam lá na porta do jornal para botar a fotinha do filho que se formou em direito, ele tem o mesmo direito de estar ali, tem o mesmo prazer de estar ali. E para a gente é um prazer, as nossas portas estão abertas, sim, quando alguém chega lá para botar um aniversário do filho de um ano ou da formatura. Por quê? O jornal tem que refletir a sociedade. E, como dizia o pai do Zuenir, que era um pintor de parede, ninguém sabe, mas se não saiu na Voz da Serra, não é verdade. Eu queria conseguir carregar isso, mesmo que não seja com essa força toda, mas que que as pessoas tenham esse prazer e continuem tendo o prazer de sair na Voz da Serra. Que não seja no policial, né? Mas que seja no social, que seja fazendo alguma coisa de importante para Friburgo. Esse é o nosso papel e é isso que a gente está tentando fazer. E agora, então, com mais força ainda, depois da morte do meu pai, com a chegada do Gabriel, para modernizar e tentar fazer com que esse jornal cresça. E que sobreviva, né? Por muitos anos. Boa noite. Mais alguém tem pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Cristina, depois eu quero também fazer uma perguntinha rápida. Na verdade, eu vou fazer antes da Cristina, que eu tô com o microfone. Uma das experiências mais recentes minhas com o Jornal Voz da Serra, vou até falar que eu achei isso muito legal. Eu sinto falta de um canal forte de comunicação da comunidade com o jornal. O jornal dar mais visibilidade à participação da comunidade. Com um papel mais social mesmo. E aí, recentemente, não tão recentemente, porque o tempo está muito acelerado, mas não tem tanto tempo assim, digamos, eu estava indo buscar minha filha na escola e tinha um poste ali na avenida, muito inclinado, parecia que ia cair a qualquer momento. E aí eu mandei, do carro mesmo, no celular, enquanto eu esperava, tirei a foto e mandei para o jornal Voz da Serra. Lembrei disso. E aí eu comentei naquela sessão dos leitores. E aí, qual foi a minha surpresa quando eu recebi o comunicado de vocês e vi postado a notícia, a fotografia saiu no jornal, tudo direitinho, e o retorno foi muito rápido, ou seja, na semana seguinte o post já estava direito, já foi tudo corrigido. Então esse retorno foi muito interessante, foi muito rápido, foi muito legal. O retorno do jornal e o retorno da prefeitura, no caso, que... Todas as coisas que realmente saem na Voz da Serra, dizer, incomoda mesmo. Então, a gente tem esse cuidado, tenta ter esse cuidado, mas a gente sabe da nossa importância. Então, realmente, às vezes alguém até escreve, vezes, olha, será que dessa vez a Voz da Serra vai ajudar se sair daí? Sai e resolve. Então, eu não sei se a rádio existe, a rádio, nossos grandes colegas também, está aqui o Vinícius, que também trabalha na rádio, também tem esse poder, mas eu tenho a impressão que tem uma coisa do peso, né? É o papel. E eu sou suspeita, porque eu nasci no papel e a vida inteira eu morei um ano fora do Brasil. E meu pai me mandava jornal em papel pelo correio. O cara do correio batia lá, não acreditava, né? Que eram as primeiras... Verdade, né, filho? E tanto Voz da Serra como o Globo e Jornal do Brasil, que eu lia. Então, nós nascemos nisso. Eu espero morrer vendo ainda jornal aí por aí. Mas a gente vê essa importância que o jornal tem. E a gente tem tentado tapar próximo mesmo do leitor, o máximo que a gente pode. A gente só não é saque, às vezes, por fazer a inscrição minha no Sebrae, eu estou lá em Rio Grande. Entendeu? E todo dia é muito difícil, a gente tem que peneirar e tal. Mas, e às vezes vem coisas super agressivas também, então a gente tenta. Mas tudo que tem a ver, isso assim, eu posso garantir, que tem a ver, que a gente possa melhorar, ou que seja até, às vezes, como eu falei, uma pauta. Passa a ser uma pauta. Outro dia veio uma pessoa reclamando sobre parto. E a gente fez uma matéria maravilhosa sobre parto, que dificuldade de ter parto normal em Friburgo, que as redes... E isso veio de uma reclamação, que era da proibição de parto em casa. E aí a gente fez uma matéria super legal. Então, essa proximidade a gente não quer perder de jeito nenhum, porque a gente sabe do nosso poder, é a nossa força. E por isso a nossa responsabilidade. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro é que, realmente, o jornal tem uma força muito grande, né? Eu estou, às vezes, na mídia televisiva, sou chamada para entrevista, etc. Tal, e, recentemente, participei daquela coluna do Opinião, né? E a repercussão foi enorme. Enorme. Uma coisa assim que me surpreendeu. Todo mundo falando, te vi, li, foi ótimo, etc. Tal. Outra coisa, eu tenho duas filhas jovens, né, mais velhas do que seu filho, mas são jovens ainda. E eu assino o jornal. E quando elas entram na minha casa, a primeira coisa que elas fazem é pegar a Voz da Serra. Então, assim, eu acho que tem um público jovem para investir. Eu sinto que esse público jovem de Friburgo, ele vai se abastecer na Voz da Serra. Às vezes ele não é assinante, ele não compra na banca, mas ele sabe que ali tem informações para ele, da cidade dele, de coisas dele. A minha filha até, eu ganhei um concurso lá na Voz da Serra, de um jardinzinho de apartamento, e ganhei uma assinatura e dei para minha filha de presente. E quando a assinatura acabou, ela ficou muito chateada, porque ela adorava ler o jornal. Então, eu acho que essa é uma dica, precisa investirem nesse público, porque tem um público nessa faixa aí, entre, sei lá, 20, 30 anos, que tem muito interesse em ler. E respondendo também à questão do que o Tomás colocou, do envolvimento com a prefeitura, que a gente sabe que tem mesmo, né? E não é só com a prefeitura, é com todos os anunciantes, a gente sabe que a mídia tem um comprometimento com seu anunciante pede uma matéria, se a matéria é viável, se tem um gancho, né? Mesmo que venha através de uma assessoria de imprensa, né? Tem mais um vínculo para aquilo ser publicado. Mas eu acho que vocês estão fazendo muito bem a diferença, porque antigamente a gente lia a matéria da prefeitura e vinha ali escrito SECOM, e a matéria era o release inteiro, isso não está mais acontecendo no jornal. Mas eu estou falando como especialista, estou falando como professora e como leitora e como especialista. A gente já sente uma diferença de que as matérias, eu diria até que chama mais atenção agora, quando vocês dão uma resposta para algo que a comunidade pede, do que para as coisas oficiais da prefeitura. Então, eu acho que vocês estão indo por um bom caminho, e é isso aí mesmo. Eu acho que tudo, Tomás, é a maneira como o jornal faz, né? O comprometimento que ele tem com o anunciante, ele é real. Né? Todas as mídias têm esse comprometimento. Todas, né? Todas, né? Aquela velha história, né? O assessor de imprensa não é jornalista porque ele é comprometido com o cliente. E o jornalista da redação não é jornalista porque ele é comprometido com o anunciante. Então, é empate técnico. Todos somos, nós estamos numa sociedade capitalista. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, é atender cada vez mais as solicitações da comunidade, né? E aproveitar essas sugestões dos leitores de pauta, porque todo mundo aqui da mídia em Friburgo reclama que a pauta é fraca. Então, se você tem uma boa relação com seus leitores, você vai ter um crescimento de pauta cada vez maior. Obrigada pela presença de vocês e por esse estágio, que eu sou jornalista, sou professora de jornalismo, e eu espero ver meus alunos todos trabalhando e trabalhando aqui em Friburgo. E se tiverem que crescer e ir para o Rio, melhor ainda, né? É o caminho de cada um. É triste, mas a gente. Que comecem aqui. Vamos passar aqui, Cristina, um certificado de participação para os nossos queridos convidados. Vamos oficializar aqui o... aqui, Adriana e Gabriel. Vamos...